suerte. Contusos, castiçais, chifrados, ensanguentados em remotos sacrilégios. Com os pés descalços, a plebe exalta o meu martírio, guiada pela lâmina áspera da voz de seu mestre. Mas eis que súbito ouço a mais bela voz. É o som de minha alma que coordena agora o meu corpo e raciocínio. Acolho, trago aos meus inimigos. Meu último suspiro, se é que ainda possuis compaixão desse cavalo que levam ao peito. Torturam-me a caminho da pira mortal, almejando incinerar minha ira. Pobres criaturas, vós sois os tolos que atraiçoam o próprio ideal. Vós reverenciais cruzes a quem um dia ousaram condenar. Ensinou-vos a revolução interior, ensinou-vos a praticar o amor e a misericórdia. Tudo que conseguiu de vós foi a idolatria. Atraiçoado, atirou-se ao calvário por vossa tolice. E agora vós erigis os punhos para atirar-me fogo. Eis que com orgulho